Awesome. Minha vida que era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou meu coração. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou meu coração. Inundou meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. Faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só tão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele falta e nunca sobra. E o que tá faltando de amor? Tá sobrando iniquidade, todo mundo se odiando, pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pegava cartaz, eu comprava um spray, esquivinhava nelas todas, dizes, it's only way. Vai sanfoneiro.